bem-vindos ao Misturadinho da Turma do Pagode. É, moleque. Vamos, moleque. Alegria, alegria, minha gente. Dia a dia, chuva e sol, pelos quatro cantos do país, batucando aqui eu vou. Vou no sapatinho, eu vou, e na fé do meu Senhor, fico longe da tristeza. Pegou na Bahia de São Salvador, geral veio com nós, na linda Fortaleza, que beleza. Deu um bom Curitiba, boa, balançou, e no Rio Negro Verde Marola, no som que pegou o Brasil. Vambora, Brasil, todo mundo! Chuva e sol, pelos quatro cantos do país, batucando aqui eu vou que vou. Vou no sapatinho, eu vou, e na fé do meu Senhor, fico longe da tristeza. São Paulo, terra da garoa, de gente tão boa, Belém do Pará, São Luís do Maranhão, terra boa. Alô, Floripa, Samba, Brasília, Recife, Manaus, alô, Minas Gerais, agradece de coração. Todo mundo junto! Vamos assim, vamos assim! Tá tão bonito de se ver, se ver. Virou mania TDT, virou mania TDT. Ai, que bonito! Tá tão bonito de se ver. Salve quem batuque, dá um jeito de fazer samba de roda, de roda. Ver o meu povo sorrindo e cantando pra desestressar. Isso aí! Salve quem madruga e não consegue viver sem samba de roda, de roda. Canta a noite inteira, toma um banho, troca a roupa e vai trampar. Eu sei que o meu samba vai te fazer bem. Muito bem. Solta a voz, bateu um acelerado o coração de quem chegou. Bola pra frente, minha gente, não vamos desanimar. Viver com felicidade é o nosso DNA. Bola pra frente, minha gente, é o nosso grito de gol. Vamos botar Deus na frente, o samba nunca acabou. Vambora! Bola pra frente, minha gente, não vamos desanimar. Viver com felicidade, olha a mão, é o nosso DNA. Bola pra frente, minha gente, é o grito de gol. Vamos botar Deus na frente, o samba nunca acabou. Vambora, turma do pagode! TDT, TDT. É o nosso DNA. Segura a batucada! Tira essa onda aí, tá na veia, tá no sangue. É o nosso DNA.